música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Quantas vezes tentei, já caí, levantei. É você que me mantém de pé. Não preciso gritar, você vem me salvar. Você sente quando eu vou chorar. Parece não ser desse mundo, porque você sabe de tudo. Não sei se é ser humano, se é um anjo. Exagero é falar de você. Passo meu tempo te admirando. Só queria saber se é ser humano, se é um anjo. Diz aí, quero ouvir de você. Eu nem sei se te mereço tanto. Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo. Oh, oh, oh, oh, oh. Parece não ser desse mundo, porque você sabe de tudo. Não sei se é ser humano ou se é um anjo. Exagero é falar de você. Passo meu tempo te admirando. Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo. Diz aí, quero ouvir de você. Eu nem sei se te mereço tanto. Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo. Exagero eu falar de você. Passo meu tempo te admirando. Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo. Diz aí, quero ouvir de você. Eu nem sei se te mereço tanto. Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Se é ser humano. Ser humano ou anjo? Matheus e Cauã, Marcos e Belucci, Tô Feliz, Leonardo e Eduardo Costa, Como Eu Chorei. É música boa, é Central de Sertanejo, é segunda-feira, dia 17 de agosto do ano de 2015. Eu vou pro intervalinho, na volta tem muito mais. O nosso programa tá de volta com muito mais música bacana na sua segunda-feira. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo, é segunda-feira, é início de semana. E por aqui você tá ouvindo as melhores do sertanejo, as melhores do sertanejão. Comigo, Silvio Ferraz, te fazendo companhia nessa segunda-feira maravilhosa. Eu aqui no estúdio, você na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, aonde você estiver, ouvindo a gente pela internet também, né? Que maravilha, são centenas de pessoas ouvindo a sua rádio preferida pela internet também. Vamos com Munhoz e Mariano e Luan Santana, Longe Daqui. Central do Sertanejo. Tá com vergonha de mim, tá? Tá com medo do que pensam de nós. Finge que não tem ninguém aqui. Fala o que você quiser, quero te ouvir. Até quando você vai tentar negar, se enganar, se esconder de si mesma? Se prefere, eu posso inventar um lugar diferente, onde não há ninguém pra falar mal da vida da gente.

música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Se eu falo pra ela que eu já volto, que eu só vou ali, ela já quer saber com quem eu vou sair. E fica brava, vira a cara toda emburradinha. Se eu cumprimentar uma amiga passando na rua, já quer satisfação, quer essa perua. Fica grilada, revoltada, toda emburradinha. Mas eu gosto dela demais, só que ela me tira a paz. E fica o tempo todo, quer saber aonde eu tô, quem eu tô, quem tá lá e que horas eu vou dar. Mas eu gosto dela demais, só que ela me tira a paz. Ô meu bem, cê sabe que eu não te troco por ninguém. E fica toda emburradinha, você tá com ciúme, que gracinha. Cê fica linda com essa carinha, mas sabe que eu sou louco por você. E fica toda emburradinha, você tá com ciúme, que gracinha. E fica linda com essa carinha, mas sabe que eu sou louco por você. Cumprimentar uma amiga passando na rua, já quer satisfação, quem é essa perua? Fica de lado, rebotada, toda emburradinha. Mas eu gosto dela demais, só que ela me tira a paz. Fico o tempo todo, quer saber aonde eu vou, quem eu tô, quem tá lá e que horas vai voltar. Mas eu gosto dela demais, só que ela me tira a paz. Ô meu bem, cê sabe que eu não te troco por ninguém. E fica toda emburradinha, você tá com ciúme, que gracinha. Cê fica linda com essa carinha, e sabe que eu sou louco por você. E fica toda emburradinha, você tá com ciúme, que gracinha. Cê fica linda com essa carinha, e sabe que eu sou louco por você. E fica toda emburradinha, você tá com ciúme, que gracinha. Você fica linda com essa carinha, mas sabe que eu sou louco, louco. E fica toda emburradinha, você tá com ciúme, que gracinha. Você fica linda com essa carinha, e sabe que eu sou louco por você. Henrique Diego, Bruninho e Davi, Emburradinha, Gabriel Valim, Medo de Você, Michel Teló, Até o Dia Clarear. O nosso programa tá indo embora. Olha que peninha, né, gente? Amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra com mais Central do Sertanejo aqui na sua rádio preferida. Eu vou me despedindo de vocês, agradecendo o carinho da audiência, o carinho da sintonia. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo. Gente, tem saideira com certeza nessa segunda-feira maravilhosa. Tem Pedro e Zanardini. Até quando? Central do Sertanejo. Não aguento mais ficar sem você. Minha cabeça está a ponto de enlouquecer. Não aguento mais ficar te esperando. Até quando? Até quando? Quando você tava aqui, a luz do teu olhar me aquecia. O seu beijo me saciava, teu corpo me seduzia. Cadê você? Me dê um sinal, me diz a direção onde te procurar. E agora como te esquecer? Só aprendi.